Olá aos amigos da Rádio Mãe de Deus e do portal Sempre Família. Aqui é Gustavo Abadi, iniciando mais um Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho falado ao longo dos nossos podcasts sobre características que forjam um homem segundo o plano de Deus. Hoje eu quero falar sobre mais uma. Um homem segundo o plano de Deus é um homem de oração. A oração, meus irmãos, meus amigos, não existe para que nós mudemos o coração de Deus. A oração existe para que nós, junto a Deus, possamos ver o nosso coração ser mudado. Diante de Deus, colocar-se diante do Autor do Universo é o reconhecimento de que o nosso coração deve-lhe muito. Que o nosso coração, como diz Santo Agostinho, está inquieto enquanto não repousa nele. A oração é o meio mais eficaz de entrar em comunhão com Deus. A oração é uma necessidade presente na vida de todo homem. Se você, o que está me ouvindo nesse podcast, é um homem solteiro, a oração pode ser um momento em que você pode se encontrar com Deus e ali abrir o seu coração sem medo, porque Ele vai lhe ouvir. Seja numa oração feita de maneira formal, escrita, seja uma oração espontânea que vem lá do coração com palavras que saem da sua própria mente. Muitas vezes a oração, em períodos de aridez, é um momento em que simplesmente não conseguimos dizer nada, mas somente estar ali diante de Deus, pedindo: tem piedade de mim, pecador. Se você é um homem casado, a oração se reveste de uma necessidade ainda maior. Tanto solteiro quanto casado, você tem a função de interceder pelos seus irmãos, de buscar a Deus não só por si próprio, mas realmente no tom do Pai Nosso, você saber que os seus irmãos precisam de você. Precisam que você vá diante de Deus. Precisa que você realmente busque a Deus de coração sincero, em prol de seu irmão. A oração, longamente demonstrada na Escritura Sagrada, em muitos episódios, trouxe um efeito enorme a todos os homens. Foi ali o momento onde Deus resolveu falar aos corações, atender as necessidades, expressar a sua vontade, revelar-se com profusão. Orar é importante. Orar deve ser um hábito diário, assim como você come, respira, toma chimarrão ou bebe qualquer outra coisa. Orar deve ser a respiração da sua alma. Se você não sente desejo de rezar, muitos de nós não sentem. Faça como alguns santos, marque horário. Neste horário eu estarei diante de Deus. Tente colocar 5 minutos de oração na sua vida para iniciar. Você não precisa, longe de nós deve ser aquela ideia de que a oração é para homens capazes que já rezam há muito tempo, a monges e padres, mas é para todo cristão buscar a Cristo, amar a Cristo, falar com Ele, dizer das suas ânsias, das suas necessidades, demonstrar um coração grato e assim buscar fazer com que o reino de Deus esteja entre nós. Tente orar 5 minutos todo dia. Busque isso. Se você é casado, tem família, faça isso com a sua família. Reze o Pai Nosso antes de dormir, um Ave Maria, um Glória ao Pai, a oração do Santo Anjo, Augusta Rainha dos Céus. Faça isso. Busque a Deus com a sua família, na sua casa. Se você já é mais experimentado, busque rezar o terço, o rosário. Se você quer orar com toda a igreja, procure a liturgia das horas, em sua versão resumida ou completa. Procure orar nos horários que a igreja reza, como no horário do meio-dia, quando toda a igreja católica e muitas igrejas cristãs rezam o Ângelus. Busque a Deus. Busque a Deus enquanto se pode encontrar. Busque a Deus sem medo. É importante lembrar que a Escritura fala de que um centurião chamado Cornélio era um homem piedoso e as orações dele, mesmo sendo pagão, subiam aos céus. E Deus as ouvia, tanto que mandou o apóstolo Pedro pregar o Evangelho a Cornélio. Não tenha medo, Deus escuta as nossas orações. Mesmo como você está com a comunhão quebrada, mesmo que você esteja em pecado, busque a Deus. Ore, Ele está lhe escutando. Os anjos do Senhor que lhe guardam levam as suas orações para diante de Deus. Não fique esperando sentir algo. Creia que Deus escuta as suas orações. Comprometa-se a estar diante de Deus. Marque um compromisso. Renove suas alianças com Deus na oração. Você, a sua alma precisa respirar. E para isso ela precisa orar. Ore. Ore em casa, ore no trabalho, ore nos estudos, ore na igreja. Ore quando estiver prestes a dormir, quando estiver a levantar. Busque a Deus. Busque a Deus enquanto se pode encontrar. E tenha o seu coração aberto para ver as maravilhas que Deus poderá fazer com você, com a sua vida, através da oração. Receba meu abraço. Até o próximo podcast.